WH521, ondas médias, Super Rádio Cristal, 1350 kHz, Salvador, Bahia. ZYR854, ondas curtas, 49 metros, Super Rádio Boa Vontade, 6.160 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. São emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. O coração bateu feliz. Super Rede Boa Vontade de Rádio. Sintonizar bem. A sintonia do coração. A sintonia do coração. Super Rede Boa Vontade de Rádio. Na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Um momento de paz. Você, em sintonia com Deus. E agora, vamos juntos orar com o irmão Pai Vanessa, presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. A oração a São Miguel Arcanjo, de autoria do Papa Leão XIII. Vamos falar com Deus. Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do mal. Instantes e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E recebemos a proteção espiritual da oração a São Miguel Arcanjo, de autoria do Papa Leão XIII. Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode essa marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Eternamente. cerveja de boa vontade. A rede da paz, o que você precisa.